Graça e paz, irmãos, irmãs, é com gratidão a Deus que nós vamos meditar em mais um salmo da palavra do Senhor, o salmo de número 48. Mais 2 dias e nós chegaremos ao salmo 50. Teremos no final de semana o curso para liderança e prepare-se, porque a partir da semana que vem, a pastora Margarete vai estar ministrando sermões proféticos que estão no livro de Jeremias. E nós vamos nos alimentar muito com essa palavra. Uma das coisas que vai ser trabalhada é o vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. O irmão José de Amorim, mais uma vez, posta uma mensagem abençoada, e eu quero fazer a abertura nesta manhã com esse texto. Tenhamos uma quarta-feira abençoada. Carregue mais amor dentro de si, pois o sentimento é capaz de mover montanhas. Seja forte o suficiente para não desistir no primeiro obstáculo, pois precisamos aprender com os erros e ter fé para lutar por dias melhores. Que tenhamos um grande dia, um bom dia na presença do nosso Deus. Façamos então a leitura do Salmo número 48 e depois os irmãos sabem, vamos seguir a mesma metodologia e bibliografia. Salmo de número 48. A cidade de Deus o louva. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, belo e altaneiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem do lado norte a cidade do grande rei. Em seus palácios, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por esse motivo, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade. Contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no momento do parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus. Deus a preserva inabalável para sempre. Aleluia. No meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está repleta de justiça. Rejubile-se o monte Sião, exultem as cidades de Judá, por causa de todos os teus santos julgamentos. Desfilai em torno de Sião, cantai-lhe as torres, apreciai suas fortificações, contemplai seus palácios para anunciar a geração vindoura. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Aleluia. O Senhor abençoe a sua santíssima palavra. Nós vamos para a segunda parte com alguns destaques do Salmo de número 48. Salmo dos coraítas, dos filhos de Corá. Sião representa a inexpugnável e eterna cidade de Deus. Nenhum de seus lados é frágil e suscetível a ataques. Os Salmos 46 e 47 que nós vimos oferecem uma bela introdução de como nós podemos verificar esta verdade. É uma bela narrativa acerca da descrição da cidade do grande rei, e eram cantados pelo coral levítico em nome de todos os adoradores reunidos no templo. Embora não seja o cume mais elevado da cordilheira a que pertence, sua relevância vem da presença de Deus, o que o torna o monte mais importante do mundo. A rainha de Sabá expressou com propriedade a admiração que as nações de todo o mundo têm pela cidade de Deus. O salmo traz à memória do povo de Deus a destruição das tropas inimigas que se confederaram contra Israel nos dias de Josafá, segundo Crônicas 20, bem como a terrível debandada dos assírios que haviam cercado os muros de Jerusalém nos dias de Ezequiel. Atos de Deus que confirmaram o que os israelitas já haviam aprendido, lendo os livros sagrados de Moisés em hebraico, a Torá, relatando a misericórdia, a justiça e o poder de Deus que se revelam ao mundo, especialmente por meio da história do seu povo. O salmista leva o povo a meditar sobre a maravilhosa obra salvífica do Senhor ao longo da história, segundo Crônicas 32, 21 a 23. Portanto, o templo é um lugar reservado para o povo ter calma, segurança, paz e instrução bíblica, a fim de ter inspiração para refletir sobre a amplitude e a profundidade da misericórdia e do poder de Deus. Durante os cercos militares, os habitantes de Jerusalém se viam limitados em suas liberdades de ir e vir. Infelizmente, como ainda hoje acontece em alguns momentos. Contudo, agora o coro canta e louva a Deus com entusiasmo pela liberdade de se andar em paz pela amada cidade que quase perderam. A bondade de Deus para conosco não apenas deve ser celebrada, como nos mostra o versículo 1, como também proclamada. Se desejamos que nossos filhos reverenciem a Deus e o conheçam como Pai, devemos alimentar um estilo de vida pessoal que demonstre o quanto o Senhor é precioso de fato para nós. É curioso notar que a expressão original e literal, a geração de trás, aqui é traduzida por a geração vindoura. É uma expressão idiomática hebraica e uma referência sutil ao ponto cardeal oeste. O salmista encerra este poema com uma bela confissão de fé, cujo texto original em hebraico pode ser assim transliterado, Ki, Ze, Elohim, Elohenu, Olam Vad, Hu, Yena, Genu, Almut. E isso nos lembra o Salmo de número 23. A ele toda honra, a ele toda glória e a ele todo louvor. Partamos então para as anotações conclusivas. O Salmo de número 48, irmãos e irmãs, nos apontam para a cidade de Deus. A cidade de Deus é, na verdade, o tema principal. Pode ser o título e também a proposição com a qual nós lemos esse texto. O Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de receber toda a adoração. Irmãos, mais um probleminha no nosso celular, mas nada que impeça de continuarmos a bendizer o nome do Senhor. Ia dizendo, esse salmo tem como tema e proposição a cidade de Deus. O Senhor é digno de todo louvor. Ele é a alegria de toda a terra e o sentido de todas as coisas. A cidade do grande Deus é reconhecida como refúgio e libertação para os que nele confiam. Aleluia. Ninguém pode derrubar os homens e mulheres de Deus enquanto estes estiverem protegidos pelo Senhor. Os reis da terra podem se levantar, mas todos têm que dobrar seus joelhos no palácio do Rei da Glória e terão que dobrar seus joelhos no santuário celestial para sua própria perdição. Os principados e potestades que estão por trás desses reis que se opõem a Deus se espantam, se assombram e fogem apressados, porque não podem resistir ao Rei de toda a terra. O Senhor dos Exércitos firma sua morada eternamente e derrama misericórdia por toda a cidade. Deste modo, seu nome é louvado e a alegria se espalha por toda a humanidade que confia na destra do Altíssimo e em sua justiça. Verifiquemos bem a cidade do Senhor e glorifiquemos, porque ele reina para sempre. A igreja é comparada à cidade do Senhor. Sendo assim, é certo que no meio da igreja algumas características serão percebidas: alegria, refúgio, liberdade, proteção, segurança, misericórdia, louvor e justiça. O nosso Deus está no meio da igreja e sustenta sua amada eternamente. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que forças malignas se levantem para atingir sua cidade, ele sustentará a igreja e nada poderá separá-la do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Permaneçamos, portanto, em vitória e tenhamos uma atitude de glorificar a Deus em todo o tempo, porque nós somos a cidade do nosso Senhor e habitaremos na cidade da Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. E daremos glória ao Senhor, e aprenderemos com ele, e o conheceremos como somos conhecidos. Ah, que tempo precioso será esse! Que a vida de cada irmão e cada irmã seja motivada a louvar e adorar ao nome do Senhor, o Rei da Glória, e contemplar a cidade do nosso Deus. Portanto, quero lembrar da mensagem que disse no início: carregue mais amor dentro de si, pois o sentimento é capaz de mover montanhas. Seja forte o suficiente para não desistir no primeiro obstáculo, pois precisamos aprender com os erros e ter fé para lutar por dias melhores. Um bom dia para todos vocês. Esta é a minha palavra, o meu abraço, inspirado também nessa postagem do irmão José de Amorim. Que Deus abençoe a todos e todos nós possamos dar glória ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, nos fazendo desde já experimentar das maravilhas de ser parte da cidade santa do Senhor, a cidade de Deus, sermos parte da Jerusalém celestial, da cidade eterna, onde nós glorificaremos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim seja sobre cada um de nós, hoje e eternamente. Amém. Aleluia, glória a Deus.